do Atalaia, DJ Alpiste. Tamo junto. E DJ Max nos beats. Pode crer. É só chegar. Se liga só, mano. Ei, Rob, valeu pelo sample, hã? Yeah. Se liga só, mano. Diz aí como é que é, Lito. Só chegar, vai. Vamos lá. Ei. Tomou. Posse da vida, tomo posse da vitória. Tomo posse da bênção através da sua glória. Pelo que fez por mim, por lutar sem vacilar. Sem medo até o fim de por mim se entregar. Graças a ti, sei que sou eterno e perdoado. Só porque me amou, hoje sim me sinto amado. Limpou todo o pecado e mudou o meu lado. Me ensinou o que é certo, afastou do que é errado. Fez ter vida nova, quem nem vida tinha. Quantos mano nessa rua teve história igual a minha. Tropeçando até encontrar Jesus. Caminhando no escuro, atrás da luz. Até que a tua cruz reluziu de forma incrível. Até que você fez o que era impossível. Até que conheci teu incomparável amor. Que me fez viver e ser bem mais que vencedor. Jesus Cristo, eu sou mais que vencedor. Jesus Cristo, eu sou bem mais que vencedor. Jesus, escuta isso. Me diz o que seria eu se não fosse por você. Não tivesse amor por mim, diz o que eu iria ter. Não fizeste o que fez, diz pra mim o que eu faria. Sem você vencer por mim, eu nunca venceria. Você é o culpado, algo bom me aconteceu. Era mais que pecador, agora eu sou mais do que teu. Mais do que teu filho e teu fã, teu seguidor. Mais que simples servo, porque teves mais que amor. Me livrou de toda dor, de mim levou toda dor. Não ligou pra minha idade, meu tamanho e minha cor. Me mostrou que não é de mim, que depende teu agir. Me mostrou que és fiel e se prometes vai cumprir. Mostrou que vale a pena eu ter fé no teu esquema. Teu sacrifício me livra de toda minha pena. Sou mais que vencedor porque você é imbatível. O teu amor por cada um de nós é indescritível. Jesus, liga aí. Mais que vencedor. Mais que vencedor. Jesus, eu sou mais que vencedor. Muito mais que vencedor. Jesus, que vencedor. Mais que vencedor. Mais que vencedor. É sempre assim no decorrer da caminhada. A gente corre atrás da mudança esperada. Acreditar que tudo um dia pode melhorar. Viver na esperança de um dia acertar. Mas nem sempre é fácil porque há pedras no caminho. As flores são bonitas, mas também tem espinhos. Por tudo que passei pra chegar até aqui, mais de uma vez eu pensei em desistir. Eu vi muitos manos como eu se perder na ilusão, sem ter a chance de abrir o coração. Mas vi também o sinal do seu poder. Eu vi muita gente aos seus pés se converter. Eu vi milagres, curas e maravilhas. Eu vi o amor descer do céu pra alcançar minha família. Por isso hoje sou grato pelo seu amor, que me alcançou e me fez mais que vencedor. Jesus.